dois, 5-0 mais, 5-8 na frente. Boa 1-8-9-6, lista para 2-5-10, o ajuste 1-0-1-9, autorizado final e essa pós estabilidade do localizador. Livre da área, sou Itapa. 1-8-9-6, 2-5-10, TAM 3-8-9-1, lista para 4-10, o ajuste 1-0-1-9. 4-10-0-1-9, o TAM 3-8-9-1. Web 5897, desce até o 050. 050, 5897. Com 1805, chame o seu Francisco no 2685, alternativa 25.45. 7-1-2-6-8-5-2-5-4-5, centro Recife. 1-8-0-5, boa noite. Web 5897, adição para 2209. 2209, 5897. Kobe 5897, opção para 2009. 2009. Sete para vetoração para sequenciamento, mantenha a presente pro limitado pelo localizador. Presente pro limitado pelo localizador, 597. Com 896, estabilizando o localizador com o campo à vista. Com 896, contate aproximação final, torre 1-2-6. Torre 1-8-6, 896, boa noite. Então, 3891, desça para 2000 pés, o ajuste 1099, autorizado final ILS, após estabilizado. 3000, autorizado final ILS, reportado estabilizado, então 3891. Do 5897, adução para 1-80, aguardando o vetor para interceptar o localizador. 80, aguardando o vetor, 5897. Procina descida para 3000 pés, o ajuste é 1099. 3000, 1099, obrigado. Salvador, boa noite, bom 896. Confirme frequência, torre 186, para o bom 896. Boa noite, transmitei a torre 1-8-95. 1-8-95, boa noite. E 5897 irá ultrapassar o localizador, seu novo destino é magnética 120 de Simbra. 120 de Simbra. Web 5897 para interceptar o localizador, curve à direita na proa 120, reposta avisada da certeza para 2000 pés, ajuste 1099. Desce 2000, proa curva direita 120, reposta estabilizado com 1019, 5897. Outro Salvador, boa, 3170, vai atingindo 50, informação brava. 3170 na chegada Mares, isso é para o 050. 050 na Mares 3170. Então é 3891 estabilizado. 3891 estabilizado. Torre 18995. 3895, boa. T597 para corrigir por via direita para o 145. 45, aviante, 50. Agora sim, foi aliás. Gente, completa a aproximação, torre 18.95, bom pouso. 18.95, bom trabalho, querido. Olhe, Salvador, tá 3152, boa noite. 3152, contato a data, operou 360 na saída Pucca. A Pucca 360. 31170, desça para 2000 pés, do ajuste 1019, autorizado sinal LS, após estabilizado localizador, livre da restrição em TAP. Ação ativo, descendo para 2000, sem restrições, 19, autorizado LS, reportado estabilizado, 31170. Da 3152, chama o centro Recife, é 2685, alternativa 125, decimal 45. 2085, 2545, boa noite. My arrival, possibility for heading to an Fly heading Itapa, 6746. 3170 estabilizado? Estabilizou no lock, senhora, tranquilo. 22, 18, decimal 95. 95, obrigado. Maybe 6,562 is all the feet, KVNH 1019, report test, all localized.